cruz de exposição. Prossegue a arte no submundo atribulado, inclinado de maldade em meio à força dos vulcão. Sem a válvula de escape, executa o objetivo com a cara e com a coragem. Não invade, é daquele jeito oposto do sonho, tirando seu sono. Atual sem maquiagem dos fatos cotidiano. Rebelião de versos, estoque é verbalmente. Reivindico a igualdade da gente na linha do combate. Vou terminando a meia fase sem ser marionete, mas guiado por quem sabe realmente as condições de ocorrer os planos perfeitamente. A fé, dinheiro, ouro, prata, lucidez do fantástico mundo de bota. Cê compra o mundo, menos seu passaporte eterno. Eficiente, plantando e regando, evoluindo, sonora revolução. Com a bique eu vou agindo, honrando como sol, firmão na solidade que não deixa de brilhar. Apesar da tempestade, vou fugindo da armadilha do cofre da Madame Granfina, da manchete da reportagem. Não serei audiência do dia, Pai Celeste agradeço. Me livra da crueldade, concluída a missão. Assim seja a vossa vontade. Não basta só querer, tem que ter fé e ir pra cima. O preço do seu sonho é o preço da sua vida. Se Deus é por nós, não há o que temer. Acreditar, realizar, só depende de você. Não basta só querer, tem que ter fé e ir pra cima. O preço do seu sonho é o preço da sua vida. Se Deus é por nós, não há o que temer. Acreditar, realizar, só depende de você. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível. Nossa vida se baseia em acreditar, realmente em coragem respeitar. Ser inteligente na terceiro coração, a última chance, não deixar excluir. O sonho é muito importante. O inimigo quer te ver obedecer na cartilha, seguindo os passos do fracasso, sem perspectiva. Depende de você construir sua própria história. E cada vida tem um sonho, e cada sonho uma escola. Aprendendo com os erros, driblando os obstáculos. Cantor de rap, né? Discriminado. Roupa larga, apologia, polêmico. Um grande pesadelo pro governo brasileiro. Pra cantar na mesma base, o meu mais 15 grupo. Com a letra pronta e falta de recurso. Sem incentivo, mas com fé e o dinheiro faltando. Diferente do milionário, rap americano. Sem capa de revista, disco de platina elogiado. Sim, por levantar autoestima, original de raiz. No gueto, bate forte, talento que não se vende na vitrine do shopping. Não deixa o falecer, continuo acreditando que o lucro em nossas vidas é o preço do nosso sonho. Não deixo falecer, continuo acreditando que o lucro em nossas vidas é o preço. Não basta só querer, tem que ter fé e pra cima. O preço do seu sonho é o preço da sua vida. Se Deus é por nós, não há o que temer. Acreditar, realizar, só depende de você. Não basta só querer, tem que ter fé e pra cima. O preço do seu sonho é o preço da sua vida. Se Deus é por nós, não há o que temer. Acreditar, realizar, só depende de você.